Você não vai ter alguém melhor do que eu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Eu não quero lembrar que você existe. Quando penso em você, até fico triste. Você um dia eu amei, mas não sei porquê. Agora já tenho um amor melhor que você. Você não soube querer o quanto eu lhe quis. E agindo assim você só me fez infeliz. E um grande amor não soube compreender. Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer. Já nem quero lembrar o quanto eu te amei. Pois assim eu me lembro do que passei. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu.